Oh shit. Tô mal é inveja. Yeah. Vou continuar na minha, toma a cagar para o que vais dizer. Vou continuar a correr, minha carreira continuar a crescer. Isso é só inveja do que faço. Se queres me laço, não me procures. Vai ter com outros, vocês são burros. Se o que faço é bom, não te chegas nem levas um bombom. Acredita, vou continuar a fazer história. Diziam que não me curtam, vocês andam aí com problemas de memória. Não sabes de onde vim, nem sabes do pouco que sou. Tens dor de cotovelo, teu mal é inveja. Yeah. Não é tua, não complica para mim nem o que diz mingua. Se não gostas então carrega só, um dia serei top. Opinião é tua, não complica para mim nem o que diz mingua. Se não gostas então carrega stop, um dia serei top. Opinião é tua, não complica para mim nem o que diz mingua. Se não gostas então carrega stop, um dia serei top. Tua, não complica para mim nem o que dizes mingo. Se não gostas então carrega stop, um dia serei top. Só estás no meu caminho errado, não quero mais nada nem falar. Tenho people a apoiar. Foi só uma desilusão e humilhação. Andei nas ruas da linha Sintra a fugir da Bongó. Com telemóveis e drogas era só. Adorava bifar putos da escola e deixava na minha sala a minha sacola. Fumar umas boas janjas, estar com uma malta bacana. Mas tu queres é banana, de mim não tens nada. Querias ser como eu, ter uma ninhada de gangsters. Muita gente ficava danada com as merdas que haviam. Não eram só desvios, tu ficavas a olhar navios. Yeah. Opinião é tua, não complica para mim nem o que dizes mingua. Se não gostas então carrega stop, um dia serei top. Opinião é tua, não complica para mim nem o que dizes mingua. Se não gostas então carrega stop, um dia serei top. Opinião é tua, não complica para mim nem o que dizes mingua. Se não gostas então carrega stop, um dia serei top. É tua, não complica para mim nem o que dizes mingua. Se não gostas então carrega stop, um dia serei top.